que fez essa? Cidade fantasma, alguns campos saem pra casa. Muito que minha alma não descansa. Minha mente só pensa em você. Eu tenho que perder quase a mão, mas tenho que partir pra bem longe daqui. Pra achar um jeito de voltar pra ti. Se sou egoísta, eu sei. Um pouco babaca também, talvez. Mas sou eu, errado sou eu. Não me dá tempo para eu. Não sei o que dizer. Meu corpo trava quando eu vejo você. E torço pra que possa entender. Carregando a escuridão. Sinto o brilho da lua, lembra meu olhar. O aplauso e as luzes me fazem voltar. Ao topo e os astros que vão me orbitar. Enchei meus pulmões e eu começo a cantar. A dor em minha voz e a tristeza no olhar. No fim, meu dom me fez despencar. Então vai, minha energia lenda. Ferida, ó chama que cai, se apague. Deu fim na minha vida. Não está na minha dor. Mate-me com minha ferida. E se o medo te cercar, amor, eu vou dizer pra ti. Não canse, eu vou voltar. Se apoie em mim, viajo o mundo. Vivo as coisas que eu não pude te levar. Deixo pra trás os magiosos e anseios que eu não posso me lembrar. Cuidarei de ti de onde estiver. Se quiser eu posso te entregar memórias doces como um vinho. Um bom cinema que eu deixei de te levar. Faça de mim sua proteção. Eu te prometo nada vai te derrubar. Então vai. Ferida, ó chama que cai, se apaga.